6171, chame centro Recife, em 1251. 351, tá 3171. Salvador, Altan, mais um. Mike X-Ray Lima, prossiga, bom dia. Bom dia, autorização de remoto da remota 14 para posição 10, base principal. Mike X-Ray Lima, aguarde para isso. Aguarde. Os 223, na escuta. 223. Estimado para o início do push devido ao rebote, aguardando na remota. Change. Mike X-Ray Lima autorizado o início do rebote, reporte no término. 5975, prossiga. 5976, cara. Acusação, perfil, número 2, aberto. Agora, para negativo, animado. Gente, Rio 5973, agora a gente tem de cópia. Confirme o nível solicitado. 3, 4, 0. Três, possiga? Estou a possibilidade de comprar o gradiente de descida a abordagem. Sim, então a gente considera a saída, possível saída inferior, segue a rota normal, saída normal. Saída é normal, 2003. Rio 5973, autorizado Recife, rota Maceió, após Recife, nível 390, decola da 10, primeira curva à direita, posição à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5074, controle 1, 19.35. Autorizado para Recife, nível 390, decola da 5010, controle esquerda após a decolagem, de acesso para a Recife, 5010, de Caracaju, decola Maceió, congratulado, vai 5074, controle 1, 19.35, Rio 5973, autorizado a fechar o acionamento, reporte táxi. Autorizado via Mari, desça para 2000 pés, ajuste o noveiro 1-2. Ok, via Mari, para 2000 pés, 1-0-1-2, mudou, 1-0-1-2, após uma foto, pode voar, tá? Já chegando, nós temos uma previsão de decolagem no setor. Mike X-Way, linha frequência livre, bom dia. Solo, Salvador, voo no 759. Voo no 759. Formação Kilo, Pronto, cópia. Pronto, cópia. Foro 759, autorizado Guarulhos, VPZ Luna 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5-1-1-0, controle 1-1-9, decimal 35. Voo no 759, papel que está autorizado 360, Guarulhos, com solução, fez o voo 10 até Taubaté. Decola da 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, 5-1-1-0, transforma, controle 1-1-9, decimal 35. Moro 759, cotejamento correto no 5, reporte para o pushback acionamento. Morei no 5, no 759. Rio 5975, número 2, aguarde. Rio 5973, autorizado táxi até o ponto de esfera, pista 1-0, via pátio 1 no Índia, no ponto de esfera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-2, no Rio 5975, coordenando a equipe de sol, assim que o voo da companhia livrar a retaguarda, inicia o chama-táxi. Livrar da companhia inicia para o táxi Rio 5975. Verifica 928, bom dia, autoriza a Daniela, decolar pistona 0, vento 050 graus, 059. Autorizado, deixar a decolar pistona 0. É 49, Porto Seguro, informação tranquilo, aguarde instante, cópia. Cinco nove sete cinco com 2 horas e 50, alterna Serra Bravo, Serra Gordo, três pessoas a bordo, pronto para o táxi. Nove sete cinco, confirme, tá ouvindo? Três. Cinco, 5975, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 no Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajusta no 012, um voo. Tudo bem. Passa a peça de espera da pista no 0, ponto de espera, torre 118, 95, ajusta 975. 119, decimal 35. 935, obrigado, bom dia, bom fim de trabalho. Controle Salvador, bom dia, Rio 573, obrigado, 1300, para 390. Para o controle. Rio 5973, livrando 2000, agora para 3x0. Tente Rio 5973, por gentileza, poderia checar o código transponder acionado? Transponder, acionado 2000, obrigado. Canal 63 da Palagem 28, controle 119, decimal 35, mão voo. Novelo 92 está autorizado a final do procedimento ILS FC 0, reporte estabilizado. Pede o 1-0-9-2. Rio 5973, contato radar. A decolagem passando agora 4 mil pés. O Palmeiras voo 390 via saída Puca Trans, São Caju. Claro, 390 via Puca Caju. 5973. Ok, poderia confirmar o transporte, por favor? 5122. Com 975, você em ponto de espera. Fala pista no 0, curva direita, Dael Leda Foz, Porto Segura. Código transponda 5122, contra a saída 1935. Foro 649, protegimento correto, no 62, já reporte quando pronto. Chama lá. Tráfico Salvador, bom dia, Google 783, informação aqui, autorização conflito. Foro 783, bom dia, quilo confere, autorizado do tamanho da conquista, conforme rota, nível 200, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída Arbor, elefa, aciona 5116, controle 119-35. Sente nível 200, então confirmar o plano para conquista do colando da décima, curva à direita, Arbor, elefa, 5116 e 5935. 3, fechamento correto no parte 3, reporte para o pushback summer. Salvador, parceria 2223, pushback treinamento, na posição 2. Parceria 2223, na remota 1-2 autorizado, reporte táxi. Para o táxi 3231. 5975, decolagem aos 32, controle 119-35. 1935, bom dia, Cifrance. Controle Salvador, bom dia, Rio Cifrance. Bom dia, contato radar na decolagem, super via saída bom, transição forte. Para o meio de voo 350. Bom, forte, 350, nível autorizado. 5975. Check 5915, aguarde, número 2 no setembro. Aguardando. Voo 1092, chama agora a torre 118, decimal 95. 25 retorno. 5 ao PR 1 25 decimal 4 5 2 6 5 2 5 4 5 9 7 3. Obrigado, bom próximo lá. Um bom voo. Obrigado. Marcha lenta, autorizado, aguardando para o Bush. Agora, Salvador. Foi bloqueado aí, por gentileza, podia repetir? 759, autorizado, acionamento de marcha lenta, aguardando para o Bush. Posso ir, obrigado. Marcha lenta 2223, confirme que é o Alber. 4162 de hora, alterna Salvador. Só viu, parceiro 2223? 4-1-2-2-2-3. 2-2-2-3, autorizado táxi via parte 1 no Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame todo. 1-1-8-195, ajuste no 0-1-2-1-2. Estão no 2-1-2-1-2-1-2. Após a passagem do passarelo em retaguarda, o 7-9 autorizado no filme? 7-9, após a passagem da terra autorizada, Shrek, reporte táxi. Após a terra retaguarda autorizada, chamarei o 7-9. Espera, 1-0. 3-2-3, Voo 1092, solo 37, libera próxima direita, solo 121, décima 1. Né? Arizona 1, voo 1090. 75, voo em frete. Lácteo da presente, 5975. Paulo, bom dia, voo 1092, livrou na ponta. Decolagem autorizada, pistona 0, vento 0, 20 graus, 0,6 de nós. Terceira decolagem, 2220. Controle 1-1935, mau voo. Controle 1935, grato, controle. Segue aqui, acionamento da 2723, autorizado a festival de acionamento, reposte táxi. Salvador, bom dia, parceria 2223. Passarei 2223, contato radar, está para o nível de voo 180, via saída Arbor. Partiaram via Arbor, 2223. O 975, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 95, decimal 45. 2225, 975, bom dia. Sua fonte de espera tudo, 118, decimal 95, ajuste no 013, meu voo. 2 horas até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia, torre 18, 95, 1003 agora, voo 759. Vamos esperar o 99770. Prossiga. Aguarde com a terça, esperar o 9960. Voo 092, na Alfa, antes do Juliette. Voo 092, após o banho da companhia, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. A aeronave da companhia já está passando aí. Obrigado. Salvador, voo 1759, ponte espera da 10, pronto. Voo 1759, linha decola da 10, vento 020 graus, 8 nós. Autorizado a linha de decolada, 10, voo 1759. Polo azul 273, está pronto, forte táxi. 160 a bordo, 320 autonomia, para o Salvador. Azul 273, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 0, minha parte no táxi é Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, NH 10, 13. Tatiuno, vai pra Índia, lá 718.95 e 1003. Será 9970, cópia. Sim. 13 no aprovado, e 020, nível 3, 20. Saída Momo, COG do Nenim, primeira curva à esquerda. Transponder 5126, controle Salvador 11935. Voe direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2223, direto. Cotejamento correto, chame para push e acionamento, 09970. Salvador, bom dia, Azul 2703, ponto 010. 2703, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, 2703. 1759, decolar 12-4 Fátima, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, senhor. Controle de Salvador, bom dia, esse é o voo 759, cruzando 2000. 1759, contato radar, se contar aqui o senhor 360, eu vou direto à posição letra. Sua letra 360. Sua linha decola da 10 azul, 27. Zona 649, na posição 62, puxa daqui no metro. Comportamento dos autorizados, chame táxi. Autorizado, chama táxi, como é que tá tomando? E Salvador, bom dia, Azul 2703, na água galera. Azul 2703, contato radar, suba para o nível de voo 200, via saída árvore. 200, via saída árvore. 49, azul vai medir 3 horas e 5, Brasil 78, antena com 20. Sim, somente pelo B, 078. Afirmo, 78. Taxi aprovado, aeroporto de espera da pista 0, via 7, ONU, taxi Índia, quanto de espera, torre 1-1-8-2-1-9-5, QNH 1-0-3-1-6-4-9. 1-0-3, livre taxi, taxi Índia, quanto de espera, 2-1-9-5, pode ir. Pega sua mente, zero, 997-0. Autorizado, chama táxi. 997-0, 997. Espera, temos viatura liberando a pista. Força. Exato, tem condições de prosseguir. Gente, a linha mantém no zero. Tem condições de prosseguir, tem condições. B49, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 0, 3, 0 graus, com 7 lá. Decolagem, no zero, voa no B49. B59, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 28, decimal 3, 0. B5, bom dia. Bom dia. Decolador 53, controle 1 na decimal 35, um gol. 1935, obrigado e bom dia, 1649. Saudade social, táxi aprovado, tal ponto de espera da decimal 0, via Pátio 3, Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera da torre 1895, mineral 1093. Táxi, ponto de espera, 1099977. 02000, lendo, obrigado, voo no 649. Jogo 2223, está agora ingressando no espaço aéreo Golf, tem serviço radar encerrado a 40 milhas, sudoeste de Salvador. Informa que não há tráfegos a reportar no setor, conhecido por este controle, aguarde serviço radar novamente. Aguardando, 2223. Azul, voo 649. Prossiga. Quando possível, a senhoria decorando pra gente no nível 280, direto ao seguro? Aguarde coordenação no 649. Geral 9970, linha decola da 10, vento 020 graus, confete lá. Linha Gol no 649, sub mantém nível de voo 280, autorizado como nível final pelo Centro Recife, voo direto por seguro. 280, direto seguro, graças. Decolador 57, um controle 1 na decimal 35, com voo. 0935, 0970. Chamador, passaria 2223. Prossiga. Solicita nível 160, com sinal. Passaria 2223, chame o centro Recife, frequência 126.0, alternando 288. Está em contato Ranar novamente, agora 52 milhas para o Salvador, passando do 2223. 260, 288, até. Controle, Federal 9970, decolando o seu escudo. Federal 9970, contato radar, se dá para o nível de voo 320 e vai direto à posição código, após 2000 pés. Certo código, faz a corrida, Federal 9970. Planeamento 312, obtendo identificação, chegada na área autorizada, desce para o nível de voo 050, QNH 1003. Gol no 649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 28, decimal 30. No 49, controle. Obrigado. Gol no 649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 28, decimal 30. 251, 2830, bom dia, Sérgio. Na minha 312, vou ir direto em táxi. Gol 2783, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 260, 288, azul 2783, grato. Federal 9970, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685, 2585, federal 9970. 6312, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, QNH 10, 13, autorizado ao final do procedimento ILS RI, pista no zero, chama estabilizado. Voo 2099, aciona identificação, chegada à área autorizada, deixa para nível de voo 050, QNH 1013. Então, identificou, deixa 050, na área autorizada, 050. E o seu voo aqui, pode voar da presença do ITAP 2099. ITAP da presença, vale mais, obrigado. Do 2704, pronto, cópia. Recife autorizado, Euclid 7, nível 350. Decolagem pista na zero, primeira curva à esquerda, Poca, Jama, Aracaju. Transponder 5120, controle Salvador 11935. Correto, chame pronto, 2704, informação Lima. Bom dia, 2772 da Azul, parte 3, com a Lima. Solicita 180, posto seguro. Tem horário do plano, Azul 2772? Para o 35. Sente, mantenha, escuta.